Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sempre assim, de 8 em 8 dias, em Transe, uma sessão de áudio-hipnose aqui na Radar. Primeira meia hora, conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última parte é realizada e apresentada por Ricardo Carvalho. Durante estes 30 minutos iniciais, 4 discos. O primeiro pertence a um irlandês, de Belfast. O projeto Signals Under Tests é liderado por Ricky Graham, e no disco Nascent, recheou de eletrónica uma série de improvisações à guitarra. Começamos o Em Transe de hoje com Keppel, pelo projeto Signals Under Tests. Boa noite, bem-vindos. Arrancámos o entrance de hoje com Signals Under Tests e o tema Capel, e depois Antonyms com uma das edições, arrisco dizê-lo, uma das edições mais bonitas do ano, chama-se There Can Be No True Beauty Without Decay, e é uma espécie de extensão do debut lançado em 2009, chamava-se Beauty Becomes the Enemy of the Future. Antonyms é o projeto de Ian Hazeldine, um galês, e para este novo trabalho, mais uma vez lançado pela Hibernate Records, resolveu pegar no seu disco debut, acrescentar-lhe 7 originais e para esses novos temas convidar alguns colegas e amigos artistas, nomes como Ian Ogood, Isnaz Dui, Off the Sky, Field Rotation, entre outros, de There Can Be No True Beauty Without Decay. Ouvimos Strange Light, uma nova versão para este belíssimo tema, e continuamos com mais 2 gigantes, Ryuichi Sakamoto e Taylor Dupree, juntos pela editora do último, lançam Disappearance, por lá Frozen Mountain. Esta primeira parte do Em Transe de hoje, depois de uma dupla imbatível, Ryuichi Sakamoto ao piano, as eletrónicas e as programações por Taylor Dupree, ouvimos Frozen Mountain de Disappearance. Terminamos com a música do português Leonardo Rosado, ele que, a propósito da morte de Lou Reed, se resolveu homenagear uma das bandas que mais o inspirou e inspira, claro, os Velvet Underground, e para tal pegou num verso lindíssimo do maior poeta peruano, César Vallejo. Chama-se Molhou Mi Eternidad, Estou Esperando-la. É assim que se chama o tema de homenagem aos Velvet Underground por Leonardo Rosado, a terminar os 30 minutos iniciais do Em Transe de hoje. Continuamos com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. segunda parte desta emissão de Em Transe com a coletânea SMM Opiate, uma edição da Ghostly International que se encontra recheada de nomes fortes da cena ambiente, tais como A Winged Victory for the Sullen, ainda Cellar, Jim Haynes, Busk ou EN, do qual retiramos o tema desta compilação para escuta. Agora seguimos com a colombiana Lucrecia Dalt, com o seu mais recente trabalho intitulado Sizigi. segunda parte desta emissão de Em Transe com a coletânea SMM Opiate, edição da Ghostly International. Ainda CCE, novo trabalho da colombiana Lucrecia Dalt, ela que foi obrigada a adaptar as suas técnicas de gravação à natureza agitada do seu apartamento de Barcelona, obrigando-a muitas vezes a gravar madrugada adentro para evitar, por exemplo, o som da estação de metro. Depois ainda Olan Mill com Hiraeth, trabalho que sucede ao muito aclamado Home de 2012. Hiraeth é uma palavra galesa sem direta tradução em inglês, mas que pode ser definida como a saudade em relação ao local ao qual já não se pode regressar, o que acaba por traduzir com algum rigor a sonoridade que aqui podemos encontrar. E terminamos a emissão de hoje de Em Transe com Forest Words, projeto de Matthew Barnes, que vem desde Liverpool até ao Festival Semibreve, em Braga, no próximo dia 16 de novembro, numa noite que inclui ainda Rafael Toral e The Haxan Cloak. Festival Semibreve, dias 15, 16 e 17 de novembro, a não perder, com Philip Jack, Helm, Heim, Sculpture e Atom, para além dos nomes que já referi. Fechamos assim a emissão de Em Transe, alinhamentos e podcasts a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir-nos através de facebook.com/radiotranse. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima segunda-feira, a partir da 1 da manhã. Muito boa noite.